Shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Dagoberto Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos continuar a leitura do nosso livro, A Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Kendrick Alcorn. Leitura autorizada pela editora BV Books. Hoje nós vamos estar entrando no capítulo 3, Quebrando Correntes. Em 2 Crônicas 30, versículos 7, 9, diz assim: E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como vedes. Porque em vós, convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levam cativos e tornarão a essa terra, porque vosso Senhor é misericordioso e compassivo. Amém. Capítulo 3: Quebrando correntes. 2 Coríntios 5,17: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Enquanto nós preparamos para mergulhar nos objetivos da resolução nesses capítulos futuros, é importante identificar algum campo de batalha preliminar que irá influenciar muito em seu sucesso futuro. É algo que se explica a todos nós de uma forma ou de outra. Se não entendemos isso e não aprendemos a andar em vitória, nossas melhores intenções serão muito limitadas. Precisamos pedir para Deus quebrar as correntes do nosso passado. Precisamos nos tornar disjuntores de corrente, homens que se desprendem de tudo que os impeça de deixar um novo legado de fé. Um homem como esse é o alicerce da família, aquele que Deus usa para acabar com um legado de rebeliões contra si. Legado esse provavelmente herdado de seus pais e avós. Do contrário, ele transmite um legado de fé, fidelidade e bênção para seus filhos e netos, dando-lhes um novo modelo de obediência a ser seguido. Cada geração de uma família fará a outra se afastar ainda mais de Deus. A menos que um disjuntor de correntes insista em mudar as coisas ao redor, pois mesmo que as crianças não sejam punidas pelos pecados de seus pais, elas são definitivamente afetadas e negativamente influenciadas por eles. Não há pais perfeitos. Como qualquer um, eles são falhos e pecadores, seres humanos que cometem erros. Mas devido à sua posição de autoridade espiritual e à sua influência em nossas vidas, eles causam impacto em que somos, no que nós experimentamos, no que acreditamos e em qual direção seguimos quando crescemos. Nós não só recebemos uma natureza pecaminosa, mas somos criados em pecado. A tendência é que vivamos seguindo seus rastros, sendo influenciado por seus erros, acreditando nas mesmas mentiras e talvez até lutando contra as mesmas questões e vícios. A menos que esse poderoso, a menos que, é a mensagem libertadora deste capítulo. Nós vamos caminhar sempre para trás, a menos que sejamos libertos da deficiência da nossa família pelo poder de Deus, buscando nele, confiando nele, seguindo a ele. Mas antes de irmos adiante, vamos esclarecer que a intenção desse capítulo não é culpar seus pais por seus próprios problemas. Eles podem ser influenciados ter influenciado, mas agora você é o responsável. Não eles, pelos seus próprios pecados. As Escrituras ensinam repetidamente que você deve honrar a teu pai e a tua mãe. Êxodo 20, 12. É preciso agradecer a Deus por eles, independente de seu exemplo, sabendo que Deus é aquele que estabeleceu a sua família de origem. Salmo 139, de 13 a 16. Ele colocou você em sua casa por uma razão. A Bíblia diz em Atos 17, de 24 a 27, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, determinando os tempos, já de antes ordenados, e os limites da sua habilitação, para que buscassem ao Senhor, e porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Você viu isso? Deus determinou o tempo já dantes ordenados, os limites da sua habitação, onde você viveria por uma razão, de modo que você precisaria buscá-lo e finalmente encontrá-lo. Não importa as circunstâncias do seu nascimento, você não foi um acidente. Deus sabia e permitiu que seus pais trouxessem você ao mundo do jeito que eles fizeram e exatamente quando eles fizeram. Provérbios 20, 24 diz: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderás o homem o seu caminho? Mesmo que talvez você não tenha entendido o seu caminho, Deus foi guiando os seus passos. Não é errado ser quem você é, e seus pais não erraram em ser o que quem são ou quem eram. Na verdade, se você soubesse tudo que Deus sabe, você não teria escolhido outra vida. Assim, a despeito das injustiças e das dores que já passou, você tem sido intencionalmente colocado em uma determinada posição para que Deus use cada um de suas experiências em prol de um bem maior, a fim de trair para uma intimidade com Ele, de desenvolver seu caráter, se tornar você mais parecido com Jesus, de mostrar como Ele pode superar qualquer obstáculo e de revelar a sua glória. Se você estiver disposto a ver a sua vida pela perspectiva da vantagem providencial de Deus, obviamente você não tem que ficar atrelado a nenhum aspecto negativo de sua árvore genealógica. Você poderá ver esses aspectos como os caminhos a serem evitados, fortalezas a serem conquistadas e oportunidades para revelar o poder de Deus na sua vida. Você pode ser a pessoa que Deus colocou estrategicamente em sua família para mudar as coisas, por buscar encontrar Deus em suas circunstâncias e por tornar-se completamente dependente dEle, você estará mudando o jogo para gerações futuras, começando por agora com a sua própria família. É hora de quebrar algumas correntes. Correntes que vêm da natureza pecaminosa, inata, que recebemos de nossos pais. Correntes que vem de escolhas, pecados que cometemos por nós mesmos e a escravidão que se segue. Correntes que são alimentadas pela criação, mentiras, exemplos ruins e tradições mundanas que seguimos. Ao discutirmos sobre correntes que podem estar em sua vida, devemos começar reconhecendo que Deus é a chave para o sucesso a longo prazo, tanto o seu quanto da sua família. Ele é o maior disjuntor de cadeias. Jesus deu início ao seu ministério afirmando que tinha sido enviado para pregar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Tem Lucas 4,19. Paulo confirmou isso quando disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 7, 24 e 25. Seja o nosso pecado inato ou mal alimentado por uma influência destrutiva, devemos entender que entregar nossas vidas a Jesus Cristo e viver a vitória que Ele já conquistou com sua morte na cruz são a base para a libertação de cada cadeia. O poder para quebrar toda a maldição reside na sua salvação. Mas vamos nós concentrar no que vem diante e descobrir as verdades bíblicas específicas que nos ajudarão a viver em sua liberdade. Aperte o cinto e se segure. Quebrando as correntes de nossa natureza e de nossas escolhas pecaminosas. Cada um de nós nasceu com uma inclinação para o pecado. Além disso, Jesus revelou que quando pecamos, nos tornamos verdadeiramente servos do pecado. João 8,34. Ele se torna o nosso mestre e acabamos colocando à sua disposição nossa mente, corpo e alma. Nós sabemos como pode ser difícil escapar de nossos pecados pessoais, vícios e maus hábitos, especialmente dos que não foram mostrados pelos nossos pais. Mas como Jesus explicou, Ele é a chave para a liberdade. Se o Filho vos libertar, Ele disse, verdadeiramente serei livres. João 8,36. Nossa liberdade vem de Cristo. Jesus já pagou o preço, quebrou o poder e a maldição do pecado ao morrer na cruz. Colossenses 2, 13 a 15, Gálatas 3 e 13. Pela fé nele, somos convidados a viver a incomparável grandeza do poder da ressurreição. Efésios 1,19. Sim, o poder que Deus usou para elevar Jesus dentre os mortos, aplicando que esse mesmo tipo de força purificadora, até mesmo para a maior das nossas teimosias e hábitos terrenos. O apóstolo Paulo explicou que se a fé de um homem está em Cristo, ele se transforma e muda toda a sua condição espiritual. Ele se torna morto para o pecado e vive para Deus, Romanos 6,11. O pecado não tem mais direito ou autoridade para reinar sobre ele e fazê-lo obedecer a todos os caprichos. Ao invés disso, ele está livre para ficar vivo dentre os mortos, usando seu corpo para o bem como um instrumento de justiça, e não como instrumento de escravidão, Romanos 6, 12 e 13. Mas se um homem não percebe isso, ele tende a não acreditar, receber, nem andar de acordo com isto. Portanto, quando se trata de lidar com o pecado, mesmo geracional e repetido, o verdadeiro arrependimento e a fé em Jesus Cristo são a solução. O homem deve primeiro se arrepender e colocar sua fé em Jesus Cristo para encontrar salvação eterna. Porém, uma nova criatura e como cristão, ele deve continuar se arrependendo sempre que falhar. E só assim ele poderá seguir na jornada da vitória contra o pecado. De uma forma ou de outra, o arrependimento é um dom de Deus. Arrepender-se significa fazer uma reviravolta por meio da mudança de mentalidade, de coração e, em última análise, uma mudança do estilo de vida. O arrependimento acontece quando você passa a ser honesto com Deus sobre seus pecados e quando você põe sua vida a eles, voltando para Cristo e para o conhecimento da verdade, ou seja, desprendendo-se dos laços do diabo, segundo Timóteo 2, 25, 26. O arrependimento significa segurar na mão de Deus, sair do mar de lama . Seguir em frente e ter a certeza de que nunca mais irá voltar atrás. Quanto mais descobrimos quem é Deus, mais iremos amá-lo, temê-lo e respeitá-lo. Por sua vez, isso nos leva a compreender o desejo de viver o verdadeiro arrependimento, o que resulta em mudança ao longo prazo. Muitos homens não se arrependem totalmente de seus pecados e culpam a Deus por não estarem livres. Eles querem liberdade da culpa e não a intimidade com seu Criador. Ao invés de se divorciarem do pecado, eles optam por uma separação temporária. Até quando é tarde demais, eles se recusam a viver a vitória que a graça de Cristo livremente lhe oferece. Mas quando um homem se volta humilde e sinceramente a ele por socorro, o Senhor quebra a escravidão do pecado em sua vida completamente. Romanos 6, 8 explica isso. O amor de Deus satisfaz o que o pecado não pode alcançar, João 4, 13, 14 e 1 João 2, 15 a 17. Além disso, a inquietação da culpa e da decisão pode acabar porque a sua consciência está limpa e a sua mente constituída. Isso não significa que você não terá mais tentações, e sim que não será mais necessário se atormentar por isso. Você ainda terá que melhorar continuamente, confiando no Espírito de Deus e no poder de cada dia para caminhar rumo à vitória, mas o poder para vencer está presente. E com isso a servidão pode acabar. A queda se torna normal ao invés de rotina. A liberdade se torna realidade diária. Não é isso que todos nós realmente queremos? Então, se o problema começa com os pecados que você aprendeu com seus pais, os cometeu por si só, é hora de arrepender e de se entregar à realidade, de parar de se esconder com pecados obscuros, de andar na luz. É hora de andar pela fé em Jesus Cristo e de se entregar à sua grandeza. É hora de viver e desfrutar da vitória que Ele já conquistou para você na cruz e também de intensificar o brilho dos holofotes sobre seus pecados para que eles não possam mais prosperar em seu coração, sua casa ou sua família. Seus filhos, é claro, vão nascer com uma natureza pecaminosa e também terão que colocar a fé em Cristo para andar em liberdade. Mas você não tem que transmitir a eles os tropeços, infidelidades e derrotas de seu pai. Você pode quebrar a cadeia e deixar um novo legado de vitória em Cristo.